Israel, não te alegres, teu Deus se entristeceu, teu amor se despedaçou, como a meretriz que se foi. Amaste a paga e agora teus frutos não permanecerão. Vem, Senhor, restaurar o coração. Em meio à dor, buscamos a tua mão. Que os nossos lamentos sejam canções e em ti, Senhor, encontramos. Efraim, como ave voarás, teus filhos ao matador levarás. Mas em ti, Senhor, há esperança, teus caminhos guiarão a confiança. Não nos deixes, ó nosso Deus, lembra das promessas que em meio à destruição.